4 morreu, e a partir desse momento, você fica pela madrugada JB. Um grande abraço, amigos, e uma boa noite. Y453, ZYZ680, Rádio Jornal do Brasil, 940, 4.875 kHz, Rio de Janeiro.